agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou Joana Santos e cá estou eu nesta meia hora de alma portuguesa para lhe dar bons fados. Hoje dedicamos o nosso Diga Lá ao Senhor Fado à voz masculina. O que eu quero dizer com isto é que hoje demos espaço só a senhores do fado, grandes senhores. Antes de lá irmos ouvir estes grandes fadistas, proponho-lhe aqui deixar o seu pedido, a sua sugestão musical, a sua dedicatória. Pode fazê-lo em www.radioantenaweb.info ou então enviando-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação estão sempre abertas para si, para as suas sugestões, pedidos e dedicatórias. Já sabe que este programa pode muito bem passar aqui. O seu fado, você pede e nós fazemos o resto. Vamos começar então com Fernando Maurício com o tema Morninha da Travessa. Depois ficamos com Um Fadinho à Juventude na voz de Fernando Farinha. E terminamos esta nossa seleção musical com Ser Fadista é Ser Assim na voz de Rodrigo. Três grandes fados, assim é que é. Três grandes fados aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado para ouvirmos, sonharmos e sentirmos. Fique por aí, até já, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Morninha da travessa que atravessa a minha rua, morninha da travessa que atravessa a minha rua, apenas por culpa sua. Apenas minha alma atravessa, apenas por culpa sua. Apenas minha alma atravessa, onde vai assim depressa, porque atravessa a correr. Onde vai assim depressa, porque atravessa a correr, fugindo a quem a quer ver. Onde vai com tanta pressa, fugindo a quem a quer ver. Onde vai com tanta pressa, por mais que diga e lhe peça que essa pressa diminua. Por mais que diga e lhe peça que essa pressa diminua, apressada continua. E o que eu digo não lhe interessa, apressada continua. E o que eu digo não lhe interessa, qualquer dia ainda tropeça nessa pressa de fugir. Qualquer dia ainda tropeça nessa pressa de fugir, tropeça e pode cair. Veja lá, não caia nessa, tropeça e pode cair. Veja lá, não caia nessa, mas se cair lhe aconteça para se livrar de embaraços. Mas se cair lhe aconteça para se livrar de embaraços, veja se cai nos meus braços, morninha da travessa. Veja se cai nos meus braços, veja lá se cai depressa. Diga lá ao Senhor Fado. Cabelos desalinhados, um capacete no braço, uns ténis brancos calçados, um jeito rock no passo. Calça de gangue e poção, com estampado inglês, lá vai o encantatão, o teddy boy português. Fazendo inveja aos Camões, os ídolos dos seus encantos, são os Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd e outros tantos. Para festas de conta-gotas, não gasta nem uma coroa, só com rock e mil garotas, é que ele está numa boa. Na sua motorizada,

a malta, um dos vadios, um dos ordeiros, dos quais uma guitarra assim cantava, um fadinho a soluçar faz de nós afugentar a ideia da própria morte. Mata a dor, mata a tristeza, o fado é bendita reza dos desgraçados sem sorte. Tem tal dor e mágoa tanta quando canta na garganta de quem vive amargurado, que o refúgio preferido para quem viver dolorido está na doçura do fado. Esta triste canção foi mau agouro que a vida lhe viesse transtornar. Tomou um gosto à taberna, um matadouro, e em breve deixou de trabalhar. Uma ideia tenaz e doentia trazia-lhe a cabeça transtornada. Chorar fazia a mãe quando ouvia. Já ébrio ao regressar de madrugada, um fadinho a soluçar faz de nós afugentar a ideia da própria morte. Mata a dor, mata a tristeza, o fado é bendita reza desgraçados sem sorte. Tem tal dor e mágoa tanta quando canta na garganta de quem vive amargurado, que o refúgio preferido para quem viver dolorido está na doçura do fado. Tem tal dor e mágoa tanta quando canta na garganta de quem vive amargurado, que o refúgio preferido para quem viver dolorido está na doçura do fado. Digam lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Mais elevado havia um enorme sobreiro de todos, era a cobiça a dar bloco e cortiça. No montado era o primeiro, mas um dia a tempestade fez ouvir lá na herdade o ribombar do trovão. E no céu uma faixa risca, uma enorme faísca, fez o sobreiro em carvão.

se algum dia seu nome der as famosas, fosse esquecido afinal. Outro milagre faria de nunca mais haver rosas nos jardins de Portugal. Outro milagre faria de nunca mais haver rosas. E desta forma chegámos ao fim de mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou Joana Santos e tive o maior prazer em estar consigo aqui durante estas seleções musicais para lhe trazer bons fados, grandes fadistas, boas vozes e belas guitarradas. O Diga Lá ao Senhor Fado volta amanhã entre as 13h30. Entre as 13 e as 13h30, assim é que é, para lhe trazer um pouco mais deste tesouro. Desde já deixo-lhe aqui a sugestão de que passe pela nossa página em www.radioantinoweb.com. .info, na nossa página de comentários, lá bem no fundo, e deixe-nos lá o seu pedido, a sua dedicatória, a sua sugestão. Ou então, pode fazê-lo pelo nosso e-mail geral.radioantinaweb@gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Deixe que o fado tome um pouco conta das suas emoções, que esse coração palpite e essa lagriminha ao canto do olho surja. Não há problema, são só emoções provocadas pelo belo tesouro português que nós temos, o fado. Assim, amanhã eu volto entre as 13 e as 13h30 para lhe fazer companhia. Mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Até lá, fique bem, tenha uma ótima tarde. Fique com toda a programação da Antena Web. Fique connosco, porque nós temos o maior orgulho em estar consigo. Vou deixá-lo com a Zinhaga Velhinha, na voz de João Balsas, e terminamos com Agora Posso Chorar à Vontade, um fado bem antigo de Carlos do Carmo. Até, fique bem, até amanhã. Fique com toda a programação da Antena Web. Diga Lá ao Senhor Fado volta para si, para trazer um pouco mais de alma portuguesa. Até lá, tenha um ótimo dia. Velhinha, muito humilde, mas rainha, nos meus tempos de infância. Era estreitinha e dos lados, os mais campestres silvados davam-lhe cor e fragrância. Era estreitinha e dos lados, os mais campestres silvados davam-lhe cor e fragrância. O tempo todo levou e só memórias deixou a marcar a afinidade. Hoje dela nada existe, minha alma amarga e triste chora com muita saudade. Hoje dela nada existe, minha alma amarga e triste chora com muita saudade. Quando recordo a Zinhaga, meu ser todo se embriaga ao tangir.